Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Muito boa noite a todos, começando aqui mais um Criadores e Criaturas. Eu sou o DJ Nandão e o programa de hoje é especial para os bitomaníacos e para todos os fãs de boa música também. Se você está aqui na Rio Sul Rádio, é porque você aprecia a boa música. Então é o seguinte, Beatles é a banda mais regravada de todos os tempos. Isso não tem dúvida. Agora, no programa, ela também, até hoje, foi a recordista de covers que a gente tocou aqui. Até hoje, são 47 programas, eu já toquei 11 covers dos Beatles. Só que hoje, esse número vai aumentar um bocado. Porque hoje é só Beatles. Você tá ouvindo aí no fundo, para variar, em vez daquele nosso tradicional fundo musical, hoje nós vamos com versõezinhas instrumentais dos Beatles. Ou versões bossa, ou versões jazz, ou versões lounge. Pro programa ficar mais legal, até o BGzinho hoje é Beatles. Vamos começar com uma sequência de músicas que eles tocavam lá no começo da carreira. Não são necessariamente os primeiros singles, mas são as músicas daquela primeira época, da época que eles explodiram no mundo. Todo mundo ainda de cabelo curtinho e tal. Então vamos lá, vamos começar com Money, That's What I Want. criadores e criaturas. When you won't, soon you do, baby. Criadores e criaturas, especial Beatles. Bom, você tá ouvindo aí no BG a Hard Day's Night, que é mais uma lá do comecinho da primeira fase lá dos Beatles. E vamos passar o que rolou nesse bloco aí. Você acaba de ouvir The Top Cats cantando Honey Don't, que é uma das músicas menos conhecidas do programa de hoje, mas que também é muito bacana. Antes teve o TV Carpio com I Wanna Hold Your Hand. Teve também a versão reggae do Fidel Nadal em Holy Pibe para From Me To You e a Evan Rachel Wood com You Won't Be Long. Abrimos o programa com Boss Hoss cantando Money, That's What I Want. Nesse bloco você já ouviu músicas que foram de trilhas sonoras de filmes que só usaram músicas dos Beatles. Dois exemplos dessas trilhas sonoras são os filmes I Am Sam e Across the Universe. Bom, teve também a música, a versão reggae que vocês ouviram, tá num disco tributo chamado Álbum Verde, só com versões reggae para as músicas dos Beatles. Bom, vamos em frente, vamos com músicas de uma fase um pouco depois dos Beatles agora. Vamos com While My Guitar Gently Weeps, na versão da Carmen Cuesta Webb. Olha que bacana. Criadores e criaturas. I told you always say she was happy. She showed me a room. Isn't it good? Norwegian noon. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on a rock, biding my time, drinking a wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. She told me she worked in the morning and started to laugh.

for words of wisdom, let it be. Muito bom, muito bom. Esse aí foi o Nick Cave cantando Let It Be. Antes teve o Jim Sturgess com Revolution. Jim Sturgess, que é responsável pela trilha sonora do Across the Universe, que eu falei lá no primeiro bloco, e essa música está nessa trilha sonora. Teve também o Kansas, banda de rock progressivo, metal, cantando Eleanor Rigby, uma versão muito legal, pesadona. Teve também a Asako Toki, japonesa, que a gente já tocou aqui outras vezes, interpretando Norwegian Wood. E abrimos a sequência com a Carmen Questaloeb com While My Guitar Gently Weeps. Ó, primeiro bloco foram 10 músicas. 10 músicas em 30 minutos. Vamos pro intervalo. Quando a gente voltar, a gente vem com versões em português para 4 músicas dos Beatles, nas vozes de Ira, Lulu, Rita Lee e Titãs. Aguenta aí. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Estamos de volta, conforme prometido. Vamos agora com versões em português. Vou poupar vocês de ouvir Hey Jude com o Kiko Zambianchi, mas vamos de 4 bem bacanas. Vamos começar com Ira, Você Ainda Pode Sonhar, que é uma versão para Lucy in the Sky with Diamonds. Depois vem o Lulu Santos com a versão dele em português para Here Comes the Sun. A Rita Lee com a versão em português para In My Life. E em português também, os Titãs com a balada para John and Yoko. Bom, como eu disse, os Beatles são a banda mais regravada do planeta. E vocês podem ter uma ideia de quantas pessoas em muitos idiomas já fizeram traduções e versões para as músicas dos Beatles. Mas aqui vamos com as versões em português. Vamos de Ira então, para começar. Sem muita importância, procure lembrar. Você, por certo, vai sentir saudades, fechando os olhos, verá. Doces meninas dançando ao luar, outras canções de amor. Você não está velho demais pra voltar e sorrir. Passe voando por cima do mar para a ilha rever. Faça o Titã sorrindo a todos que vê. Yeah.

paraquedas sobre Paris. Difícil ver casal mais feliz. Pular na cama do hotel, viver em lua de mel. Atravessar o estreito de Gibraltar. Cristo não é fumaça. O sol está de rachar. Se bebe a garrafa, me traz a cruz e o altar. Fomos até Amsterdã, no voo das 7 da manhã. Os jornais querem saber o que pretendemos fazer. Eu digo, não conseguimos resolver. Cristo, não tira a roupa. Se você quer se queimar debaixo da sombra, então comece a rezar. Deixa a boca e o rosto quieta se chover. Dê a roupa velha aos pobres. Ela disse a você, é tão fácil morrer. A velha carne vai apodrecer. De passagem pela Espanha, os touros andam cheios de manhas. Lá no jornal ninguém escreve com giz. Nós já cansamos de tentar explicar. Cristo, chá não é sopa. A arca vai afundar. E de proa a popa, só Noé vai se salvar. Na fazenda lá em São Carlos, Pilatos lava a mão na colher. Disseram, senta pinel, isso é amor de aluguel. Os dois sentaram, foi no banco dos réus. Cristo deu luz aos cegos. Martelo é fácil de usar. Se acharem três pregos, vão é me crucificar. Se acharem três pregos, vão é me crucificar. Fechando essa sequência de versões em português, você acaba de ouvir Titãs com Balada para John e Yoko. Antes teve também a Rita Lee cantando Minha Vida, que é uma versão para In My Life. Está num disco tributo dela aos Beatles, que inclusive tem também a versão em inglês, In My Life, cantada por ela. Mas aqui eu preferi rolar a versão em português, que é diferente. Teve também o Lulu Santos com Lá Vem o Sol, que fez muito sucesso nas rádios. A versão para Here Comes the Sun, né? Tradução mesmo. E abrimos a sequência com Ira, Você Ainda Pode Sonhar, que foi gravada originalmente pelo Raul Seixas, mas aqui você ouviu na voz do Ira, uma versão para Lucy in the Sky with Diamonds. Bom, vamos em frente agora, e para não perder o costume, agora chegou a hora da última sequência, chegou a hora das coisas mais pesadas. Então vamos de Chris Cornell, Garbage, Lemmy, vocalista do Motorhead. Bom, só para começar, esses três. Vamos começar então com Chris Cornell cantando Come Together. Criadores e criaturas. Here comes that top. criadores e criaturas. Take me to your daddy's farm. Let me hear your bell like it's ringing out. sensor. USSR. Do you think girls really knock me out? Or do you know what's behind? And also girls make me sing and shout. And Georgia's always on my mind, my mind, my mind, my mind, my mind. Oh, show me that Sophie comes way down south. Take me to your daddy's farm. Let me hear your bellow like it's ringing. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Bom, esse aí foi a banda Lee Jackson cantando. Bom, a banda Lee Jackson merece um parênteses aqui. É uma banda da época da Jovem Guarda, que ela é formada simplesmente pelo Cláudio Condé, que veio a ser o presidente da Warner Music Brasil depois, o Luiz Carlos Maluli, que é um dos mais vitoriosos produtores aqui do Brasil, o Marco Bisse, que depois virou presidente da EMI Music Latina, o Marcos Maynard, que depois virou presidente da EMI Music Brasil, e o Sérgio Lopes, que era vice-presidente de marketing da EMI Latina. Logicamente que esses cargos foram ocupados por eles muito depois da banda ter terminado. Mas eles, na época da Jovem Guarda, fizeram essa banda e gravaram aqui, você ouviu, Lady Madonna com eles. Depois, por coincidência ou não, todo mundo virou peixe grande na indústria musical. Bom, isso aí. Contada essa historinha, vamos lá. Antes teve o Lemmy, do Motorhead, no tributo Butchering the Beatles, cantando Back in the USSR, uma versão porrada com a banda que foi a mesma banda para todo o disco tributo Butchering the Beatles, formada só por peso pesado do metal, e cada música foi interpretada por um vocalista, e o Lemmy cantou Back in the USSR. Teve também o Garbage com Don't Let Me Down, e abrimos a sequência com Chris Cornell cantando Come Together. Bom, agora eu vou fazer uma brincadeira, que é o seguinte: como vocês sabem, já tem gravações de Beatles dos mais variados estilos. Então eu vou tocar uma das músicas favoritas agora pra mim, que é Michelle. Vou tocar trechinhos de 4 versões diferentes e vamos encerrar com a original. Olha só, por exemplo, o que os caras do Mystical Chants fizeram com a música. Olha só. E olha como a música pode ficar diferente quando cai nas mãos do pessoal do Chill Out. E quando quem faz a versão é o pessoal do Chorinho, o que dá? Escuta aí. Tem também o pessoal dos Andes, Beatles de Los Andes, olha só. Tudo muito bem, mas para encerrar, vamos ouvir o finalzinho de Michelle na versão original. Ringo, Paul, George and John. Galera, muito obrigado. Semana que vem tem mais Criadores e Criaturas. Tchau. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandan.